da forma que você chegou aqui. Existem lágrimas que só Deus viu, orações que só Ele ouviu. A delicadeza do universo pois em você te fez tão doce quanto mel, mas também te deu a força de um leão pra vencer qualquer guerra. Existem batalhas que parecem que vão te derrubar, mas Deus está te contemplando. Continua firme, Deus te fez como coluna, não vai se abalar. Pode o vento soprar, você não vai cair, não vai se dobrar. Deus está te sustentando e o milagre está chegando. Você é imagem e semelhança, não existe ninguém igual a você no mundo e não há. Você é resposta de Deus. A sua sensibilidade toca o coração do Pai. Pode chorar, pode sorrir, Deus está te contemplando. Um novo milagre está chegando. Você é imagem e semelhança, existe ninguém igual a você no mundo e não haverá jamais. Você é resposta de Deus. A sua sensibilidade toca o coração do Pai. Pode chorar, pode sorrir, Deus está te escutando. E hoje o teu milagre está chegando. Batalhas que parecem que vão te derrubar, mas Deus está te contemplando. Continua firme, Deus te fez como coluna, não vai se abalar. Pode o vento soprar, você não vai cair, não vai se dobrar. Deus está te contemplando e o milagre está chegando. Oh, você é imagem e semelhança, não existe ninguém igual a você no mundo e não haverá jamais. Você é resposta de Deus. A sua sensibilidade toca o coração do Pai. Pode chorar, pode sorrir, Deus está te escutando. E um novo milagre está gerando. Você é muito mais forte que imagina. Você pode muito mais do que sonhou. Tua vida está nas mãos de Deus. O teu futuro está nas mãos de Deus. Você é muito mais forte que imagina. Você pode muito mais do que sonhou. A tua vida está nas mãos de Deus. O teu futuro está nas mãos de Deus. Novas coisas Deus fará, novas coisas Deus fará, e o milagre que sonhou, Ele vai realizar. Novas coisas Deus fará, novas coisas Deus fará, e o milagre que sonhou. Novas coisas Deus fará. Novas coisas Deus fará.